coração querer vir. É quase luz, é querer forçar que o próprio coração as nossas emoções, amenizando a alma cheia de ilusões, do que sorrir para esconder a mágoa de hoje ardente. Não há ninguém, eu quero fazer das lágrimas que rosas de cristal, o pranto emocional, mãe, se ela voltar, o gente de ótimo, mãe, tão de ouro, o pranto que eu sim, quem nunca chorou, certo nunca amor, talvez nem alma tenha para sentir. Não me faz inveja este prazer, eu gosto até de padecer, chorar a mágoa em pérolas de de sentir morrer, porque o amor